A vida é desafio, em meio aos boot no fio, em meio às pipa no fio, ainda mais no Brasil. Vendem virtudes e verdades com preços pela metade, roubam sua liberdade, é um imposto da cidade. Milhões de trabalhadores são frutos dessa depressão, acumulando dores, levantando a cidade na mão. Prédios em construção, mentes em falência, a cidade respira com a alma da nossa existência. Derrota valiosa, vitória dolorosa, decepção amorosa, a rua é perigosa. São fumaças para o céu, de má vibração, e o branco do nosso papel vira cinzas no chão. São senhores do tempo, sentados num banco, heróis de uma guerra onde o dia não é santo. Histórias do concreto que o homem ergueu, memórias de um livro que a cidade escreveu. Deixa, deixa a cidade te levar, deixa a calçada te guiar. Quantas vidas estão sendo ligadas nessa trilha sem nenhuma parada. Deixa, deixa a cidade te levar, deixa a calçada te guiar. Quantas vidas estão sendo ligadas nessa trilha sem nenhuma parada. Nessa dieta da calçada de concreto da cidade, é quente mesmo, cidadão é uma cidade grande. Entre as paredes de concreto da cidade, onde o mundo, onde o mundo, terra de arranha-céu, arranha-céu, pra fazer minha versão da poesia de concreto. Bem-vindo à selva, onde os prédios cobrem o sol. Viadutos são abrigos, solução não se dá no farol. Quem tem disposição na corrida sem controle, tá na procura de algo bom. Olhe com mais atenção, achará flores. Olhe, tá atrasado pra viver, corre então. Tem alguém aqui por você, honra, irmão. Não deixe que teu sonho morra em vão. Deixa as avenidas te ligarem ao destino. Respira que os ventos bons tão vindo. Entra de peito, na cidade todo mundo é suspeito, mas esse concreto te deve respeito. Parado com a multidão, na entrada do metrô, um turbilhão, a mente em estado de retrô. Flashes vão alimentando a memória. Eu entro no vagão e continuo a minha história. Deixa, deixa a cidade te levar, deixa a calçada te guiar. Quantas vidas estão sendo ligadas nessa trilha sem nenhuma parada. Deixa, deixa a cidade te levar, deixa a calçada te guiar. Estão sendo ligadas sem nenhuma parada. A vida é desafio, e meus boot no fio, e meias pipa no fio, ainda mais no Brasil. Vendem virtudes e verdades, vendem virtudes e verdades. A vida é desafio, e meus boot no fio, e meias pipa no fio, ainda mais no Brasil. Vendem virtudes e verdades, vendem virtudes e verdades, ainda mais no Brasil.